O ele pá, vem já. O beat tá soltando aqui não, tá o beat aqui não, mano. Tá dormindo, mano, DJ. Agora foi, mano. Mano, DJ tá dormindo, velho. Pode ir agora aí, tá gravando. Agora tá suave aqui, tá ok. Demorou? Pode ir, mano, DJ. O ele pá, vem de uma bala fora do normal. O ele pá, vem de uma bala fora do normal. Tu não conhece a famosa bala do mal. O ele pá, vende uma bala fora do normal. O ele pá, vende uma bala fora do normal. Tu não conhece a famosa bala do mal. A famosa bala do mal. Vim aqui na favela pra sentar no pau. Oi, vim aqui na favela pra sentar no pau. Tu não conhece a famosa bala do mal. Que o mano DJ é muito louco, ele tem da preta e tem da roxa. Ele manda, ele solta, ele manda pras cachorra no baile do ele pá, então solta essa porra. Que bala louca, bala do ele pá, faz ela tirar a roupa. Que bala louca, bala do ele pá, faz ela tirar a roupa. Que bala louca, bala do ele pá, dá fogo na cachorra. O ele pá, vende uma bala fora do normal. O ele pá, vende uma bala fora do normal. Tu não conhece a famosa bala do mal. O ele pá, vende uma bala fora do normal. O ele pá, vende uma bala fora do normal. Tu não conhece a famosa bala do mal. A famosa bala do mal. Vim aqui na favela pra sentar no pau. Oi, vim aqui na favela pra sentar no pau. Tu não conhece a famosa bala do mal. Que o mano DJ é muito louco, ele tem da preta e tem da roxa. Ele manda, ele solta, ele manda pras cachorra no baile do ele pá, então solta essa porra. Que bala louca, bala do ele pá, faz ela tirar a roupa. Que bala louca, bala do ele pá, faz ela tirar a roupa. Que bala louca, que bala louca.